Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do programa Conversas, um ciclo especial dedicado às eleições legislativas de 4 de outubro. Hoje o convidado é Nelson Santos, em representação do Partido Nacional Renovador, é cabeça de lista às legislativas. Obrigado por ter aceito o convite. Esta não é propriamente uma sigla nova, esta é uma eleição em que há muitas siglas novas, há movimentos, há partidos que se formaram, o Partido Nacional Renovador traz aqui uma linha de continuidade a esta eleição? Bom, ora bom dia e agradeço pelo convite, é uma forma até de expandir um bocado o que é o PNR e as suas razões de ser. Bom, continuidade sim, em termos de presença, porque o PNR é um único partido nacionalista em Portugal, que sendo novo em termos de criação, de formação, o nacionalismo é uma coisa embrionária de cada um de nós. O nacionalismo, no fundo, é uma filosofia, como outras todas, é um conceito, e até para muitos é um modo de vida. O nacionalismo é um sentimento natural no qual se enobrece, se exalta os valores e os símbolos, uma determinada ética, uma história de uma comunidade. Portanto, isso está patente até em termos regionais. Uns são alentejanos, têm gosto de o ser, outros são minhotos com gosto de o ser, e o nacionalismo começa mesmo por aí. Bom, o nacionalismo acaba também por ser uma resposta, um sentimento de missão, de salvamento, quando uma nação ou um povo se encontram sob ameaça externa, não é? Nós, por exemplo, hoje vemos à escala mundial situações em que o nacionalismo existe, muitas vezes mal interpretado. Posso falar, por exemplo, da Chechênia, do povo basco, da Palestina. Todos eles exaltam um valor que é a autodeterminação e do qual os países imperialistas, os globalistas tentam abafar a todo custo, mas são povos que, no fundo, lutam pela sua identidade, pela sua língua, religião, leis, ética. E o mundo globalizante tenta abafar a todo custo. E o PNR luta exatamente por quê, no caso português? No caso português, luta por uma ameaça externa que visa erradicar o que é soberano para nós portugueses. Está-se neste momento, a referir à União Europeia. Economia. Neste momento, a economia que está na mão de entidades estrangeiras. O setor energético, a banca... As águas, a eletricidade, o caso da energia, obviamente. E, portanto, o PNR, no fundo, existe como uma resposta a afincar o pé, a avisar, num princípio, estamos só a avisar, de que estamos a perder setores muito importantes da nossa soberania para mãos estrangeiras, nomeadamente a chinesa, alemã, e basta uma situação de uma instabilidade, como toda a gente sabe, um espirro na economia alemã é uma pneumonia para Portugal, e ficamos todos a braços com crises momentâneas e sistemáticas, porque não temos controle em nada do que é nosso. Concretamente, consideram um erro termos entrado na União Europeia? Nós somos União Europeia. Só por uma eclosão natural é que deixávamos de pertencer à Europa. A Suíça é um país da União Europeia. Não está integrado na Comunidade das Nações Europeias. Mas é um país europeu, obviamente, peço desculpa, não é da União Europeia, como a Noruega não é. E, no entanto, são países cujo desenvolvimento até está acima da escala do que é natural nos países da Comunidade Europeia. Então, concretamente, qual é a posição que o partido entende que Portugal deve ter relativamente à União Europeia? Olha, entendo-me, portanto, em relação à União Europeia, os acordos estão feitos, há que os honrar, mas fazendo um levantamento do que foi o escudo e do que é o euro, com o escudo vivíamos melhor. Um escudo rendia muito. E dá-se o exemplo de que ia-se a um café, bebia-se a típica bica por 50 escudos. 50 escudos passou a 50 cêntimos. E 50 cêntimos já não eram 50 escudos. Eram 100 escudos. Portanto, à partida com este pequeno exemplo, a vida duplicou, mas os salários não. O euro foi interpretado e foi abraçado com grande graciosidade, porque permitia-nos alcançar um sem número de coisas que o escudo não alcançava. Mas eu estou longe de acreditar que isso fosse verdade. E a história corrobora com a legitimidade daquilo que eu estou a questionar. O euro, no fundo, catapultou-nos para uma situação sem precedentes. Hoje, vai-se a um abastecimento periódico da mercearia e com 200 euros a pessoa vem para casa totalmente depenada com o básico possível. Portanto, o euro não nos trouxe nada de novo e a comunidade europeia muito menos. É crítico, então, da adesão de Portugal à União Europeia, mas a partir do momento que estamos lá, acha que, mesmo estando lá, deviam-se ter tomado medidas ou devem-se ter tomado medidas para garantir a soberania nacional? Muito mais medidas. A gente vê nomeadamente pescas, agricultura, temos os campos ao abandono. No entanto, não deixamos de importar leite, quando andamos aqui com os agricultores, de espirá-lo no rio. O peixe, as nossas cotas foram vendidas aos espanhóis e aos marroquinos. Temos os pescadores na costa de braços cruzados e temos a lota cheia de peixe espanhol. Portanto, temos as nossas famílias a pedinchar fome e temos o exterior a injetar com tudo o que é a granel para nos afundar de uma forma incompetitiva. Portanto, mas se fôssemos por partes, e antes de irmos à questão política, a questão da moeda única, acha que este, como pediram algumas forças políticas, era o tempo de equacionar uma alternativa à permanência na moeda única? Não, neste momento não. Portugal não deve sair da moeda única? Neste momento penso que não. Isso era tirar o tapete dos pés, isso era uma queda para a nossa economia e para a nossa sobrevivência como tal, porque estamos totalmente dependentes do exterior. Não conseguimos, eu até costumo dizer que qualquer dia para criar um pé de salsa temos que o mandar vir da China. Portanto, nós neste momento tiraram-nos, entre aspas, com a nossa resignação, obviamente, tiraram-nos todo o tecido empresarial que tínhamos nosso, só aqui no Conselho de Aveiro, Casal, fundições, micro e pequenas e médias empresas que já existiam e que hoje tentam mostrar que é algo de novo, não, já existiam. O comércio tradicional foi totalmente erradicado pelos grupos económicos, não sei se posso passar a propaganda, mas os hipers que estão aqui no nosso concelho erradicaram de vez o comércio tradicional. Comércio esse que dava de comida a um sem número de pessoas e famílias que era já de parte da nossa cultura e, portanto, não trouxe nada de novo. Mas isso, esse fenómeno aconteceu por todo o lado. A evolução da economia, a concentração do comércio, aconteceu um pouco por todo o lado. Acha que isso é uma consequência da evolução da economia natural ou tem a ver com outras questões, nomeadamente imposições da União Europeia e de outros fatores? A União Europeia abriu um leque, um sem número de opções, e houve em Portugal grupos económicos que se aproveitaram e bem, mas souberam fazê-lo para benefício próprio. Hoje temos a Alexandre Santos, um expoente máximo do que é os hipers em Portugal, mas faz os seus descontos onde bem lhe quer e apetece, neste caso num país externo onde o IVA é pago a baixo custo. IRS e idem aspas. No entanto, nós consumimos cá, gastamos cá, portanto, isso não foi uma mais-valia. Mas então, vamos ver, não é tanto contra a União Europeia, mas sim a política económica e social que é praticada, é isso? Sem dúvida, é isso mesmo. Portanto, a política não é protecionista ao povo português, nem a Portugal. Portanto, Digamos que é contra esta onda liberalizadora que existe no espaço europeu. Radicalmente contra. Radicalmente contra. Esse radicalmente leva-me também a perguntar, isto ainda a propósito da questão dos nacionalismos, porque há aqui sempre uma imagem que se cola negativa à questão dos nacionalismos. Há um bom e um mau nacionalismo? Há só um nacionalismo. Esse nacionalismo nem é de esquerda nem de direita, complementa-se com as duas. E o nacionalismo, no fundo, acaba por ser uma terceira alternativa, digamos assim. E eu passo até a referir aqui uma ideia, no fundo, até para ser mais coerente no que quero dizer acerca do nacionalismo, em que temos então o homem sonhado pelo marxismo-comunismo. No fundo, é um exemplo de castração, fruto de um processo de transformação e reeducação que nenhum comunista conseguiu fazer em décadas de lavagem cerebral com seus concidadãos. Estou a dar o exemplo da União Soviética. Passaram 50 anos, hoje temos uma continuação de um comunismo que ninguém condena. Toda a gente condena o nacionalismo e rotula-o de extremismo, quando nada tem a ver e por um lado tem a ver. O que é que eu quero dizer com isto? Quando é neonazismo, quando é fascismo, estamos a falar de extremos. Ora, o nacionalismo não se pode enquadrar aí porque não é extremo. E dando continuidade à lógica que estava a referir, portanto, esse homem novo sonhado pelo comunismo, marxismo, no fundo é um homem que se anula a si próprio, que prescinde de ter algo seu em prol de um coletivo, indo ao ponto, muitas vezes, de perder o instinto de família, para que esses laços de família não o impeçam de servir a todos de igual forma. E dou o exemplo da Coreia do Norte, por exemplo, que é patente que há um comunismo afincado, e a gente não conhece uma individualidade tirando o presidente da Coreia do Norte. Não há um desportista, não há um cantor. Portanto, aí vivencia-se mesmo um verdadeiro comunismo. Portanto, não haverá algo mais limitativo do que isto para o ser humano. Não há o poder de realização, não há o espírito de missão. Querer ter algo seu é inerente ao ser humano, tal como é não conseguir gostar de toda a gente por igual. Portanto, e não se pode gostar toda a gente de igual forma, não é? Obviamente. E gostar preferencialmente dos seus, ao quais a generalidade das pessoas recorre instintivamente sempre que precise de algum tipo de apoio. Depois, por outro lado, que é típico do nosso modus vivendi atual, é o modelo do homem sonhado pelo liberal capitalismo, que para nós também é um extremismo. E passo a dizer que esse homem criado pelo liberal capitalismo é um homem que até goza de uma certa liberdade e que é através do consumo e da sua iniciativa que alimenta o funcionamento da sociedade e assim conquista uma certa felicidade. Típico do ocidental, podemos ver no tipo de vida que os americanos levam, nos alemães. Nelson, deixe-me interromper, até porque esta questão dos conceitos teóricos para as pessoas interessa muito é a questão do dia-a-dia e a questão prática. Quando falou, por exemplo, que há uma alienação daquilo que é património português a capital chinês, deduzo que o desconforto seja igual para o seu partido se o capital for americano ou de outro lado qualquer. Exatamente. A sua preocupação é ver sair o centro de decisão do país, é isso? A minha preocupação era ver o Portugal e os portugueses a terem as decisões do seu próprio futuro. Não estarem à mercê de ver a sua banca mergulhada nas mãos dos estrangeiros, que a qualquer momento desviam o capital com uma facilidade que não o deixam cá. E a gente vê o que aconteceu na Grécia. que o capital maioritariamente era de entidades estrangeiras, viviam de um empréstimo estrangeiro, nunca se preocuparam em desenvolver a economia nacional deles. O que é que acontece hoje? Estão sempre na mão de credores, estão sempre à míngua e à mercê e à espera que... No fundo estão com a mão estendida à caridade. E agora estão a braços com uma crise que, não sendo perdoada, não estou a ver qual é a solução deles. Sim, mas indo para as questões objetivas da realidade, nós tivemos em Portugal, digamos, no último século, tivemos um período, desde que se constituiu a República, de grande instabilidade. Depois veio o Estado Novo, que restaurou a estabilidade, e depois tivemos 40 anos de democracia e nesse último período de participação na União Europeia. Nesses 40 anos em que tivemos Estado Novo, de facto, houve um período de protecionismo em que o Estado protegia a indústria e as decisões, digamos assim, eram tomadas no interior do país. No entanto, verificou-se que o país se atrasou em termos de desenvolvimento, em termos de progresso. Curiosamente, o período, tirando de facto a questão da moeda única, mas o período da adesão à União Europeia criou um conjunto de oportunidades de desenvolvimento. Como é que vê então esta questão? A Primeira República foi realmente, pronto, desastrosa, porque era um presidente quase por mês. Claro, isso obriga a uma instabilidade política e obviamente as consequências económicas estão logo à vista. Depois deu-se a chegada do período de Estado Novo, onde se verificou que a economia nacional era autónoma, era pobre, viveu a braços com uma guerra, com o rescaldo de uma guerra, era pobre, mas era autónoma. Tudo o que se produzia se vendia. Não estávamos a braços com falta de trabalho. A segurança, era impensável vermos o que acontece hoje numa sala de aulas, um professor se levar duas bolachadas na cara, tem que se calar porque o aluno é quem manda. No período do Estado Novo, a educação, o professor tinha um sentimento de obrigação e tinha autoridade. Hoje não se conhece nada disso. Hoje temos um professor que debita e um aluno que recolhe. Na economia era pobre, era. Mas tínhamos indústria nacional a crescer. Foi um período de obscurantismo para as gerações novas quererem expandir. Foi. No entanto, as escolas explodiram o seu aparecimento como as pipocas. Havia uma escola em cada aldeia. Hospitais, foi criado um em cada distrito. A linha férrea era aproveitada. Os recursos naturais eram aproveitados e eram autossuficientes no que diz da matéria da agricultura. Podíamos exportar trigo para o exterior. Por exemplo, hoje nem o trigo exportamos, nem para nós temos, quanto mais exportar. Portanto, havia setores, sim senhora, estamos a falar da quase 50 anos atrás, acredito que eram pobres, eu não vivi, portanto também não posso dar o meu cunho pessoal, mas por escuta, não é? Por convivência familiar, reconheço que era um período pobre, mas também era um período já de vanguarda em muita coisa. Entre a soberania com pobreza ou... digamos, a abertura, mas com desenvolvimento, opta pela soberania com pobreza, é isso? Não, não. Portanto, o sentimento ou a política nacionalista não é de estanque, é uma coisa que também se revigora. Portanto, o nacionalismo não pode estar a braço só em exaltar o passado, desde a nossa fundação aos períodos contemporâneos, não pode estar a braços e agarrado só a isso. Nós temos que viver. E para viver temos que nos agarrar a alguma coisa. Hoje também se produz telemóveis em Portugal. Mas podiam-se produzir também carros. Podiam-se produzir barcos. Podiam-se produzir um sem número de coisas que eram úteis já ao nosso crescimento. Em alguns países este foi um tempo, e tem sido um tempo, em que os nacionalismos recrudesceram. Porquê é que em Portugal não acontece o fenómeno com essa força e com essa dimensão? Olha, o nacionalismo, eu creio que existe em cada um de nós. De uma maneira, se calhar, mais exacerbada, de outra mais simples, de outra mais modesta. Em Portugal não acontece porque somos um povo acomodado. E eu digo que o nacionalismo existe em cada um de nós porque qual é aquela pessoa que não vai a um estádio e acorda pela seleção? Qual é aquela pessoa que vê um evento qualquer em que canta um hino, aparece a nossa bandeira e nós sentimos-nos satisfeitos? É um sentimento patriótico, é um sentimento nacionalista. Acudir pelo aquilo que é nosso nunca foi pecado. E isso, se não formos nós a acudir por aquilo que é nosso, penso que não vão ser os de fora a acudir. Portanto, isto de acudir aquilo por aquilo que é nosso, não, penso que não é tropeço nenhum ao nosso desenvolvimento. E nós, como povo que fomos, vá lá, no período PREC, foi tudo muito bonito, foi tudo muito giro, mas... Mas há países onde esse discurso é muito mais mobilizador para os cidadãos, não é? É muito mais mobilizador. E em Portugal isso não acontece. A culpa é da mensagem, é do mensageiro? A culpa também é do mensageiro. A culpa é da mensagem. E a culpa é daqueles que não deixam chegar a mensagem. Eu estou a ser, neste momento, aproveitado para demonstrar aquilo que, no fundo, é o nacionalismo, é aquilo que se rege, a razão de ser do PNR, mas, tirando esta oportunidade, não haverá mais nenhuma. Enquanto nós vemos os cinco partidos que estão no poder, com assento parlamentar, a toda hora tem tempos de antena, tudo o que é notícia em termos de política na televisão, todos têm o seu tempo de antena, portanto, todos têm uma franquia de tempo. Mas há uma representação parlamentar, digamos assim, não é? Que são os partidos, no fundo, os maiores, os eleitos, os que estão eleitos na Assembleia da República. A questão é, havendo este aproveitamento para colocar eleitos na Assembleia da República ou em assembleias de vários países da Europa e, em alguns casos, até a discutir o poder, em Portugal isso não acontece. É como lhe disse, se formos a algum lado, somos conotados da pior estilo possível. Agora está em voga, sempre que aparece uma bandeira de PNR, obrigatoriamente somos fascistas. Por isso eu lhe perguntava, há um bom nacionalismo e um mau nacionalismo? Na mente de quem tenta denegrir, parece que só há mau nacionalismo. Nós tentamos mostrar que nacionalismo não é nada mais, nada menos do que gostar e exaltar aquilo que é nosso e de puxar, dar garra e força àquilo que é nosso, feito em Portugal, criado por portugueses. E isto, lá está, mais uma vez, é penalizado por outras forças. O facto de haver 16 candidaturas em Aveiro e no país há círculos onde há 20, sim, há movimentos de cidadãos a transformarem-se em partidos, como é que isto é encarado pela vossa candidatura? Esta diversidade só mostra que as pessoas estão realmente desapontadas com os 5 que estão no poder. E há necessidade de criar alternativas. Umas por força das circunstâncias, operários que estão fartíssimos, sindicatos, portanto, há reformados, há partidos que estão até já sujeitos mesmo a defender os reformados e pensionistas, porque não há quem os defenda, e eles então, até esse grupo, criou um partido, portanto... Isto mostra que os 5 do poder não têm mãos para gerir o que está. O pouco que está já não tem mãos. Portanto, o político em Portugal, neste momento, é visto como uma pessoa totalmente desgovernada, que se governa, mas não governa. Mas não acha que essa dispersão acaba por não funcionar como alternativa e leva as pessoas a desacreditar nessa proliferação de partidos? Sim, também é verdade. Também é verdade. Mas isto só mostra que as pessoas estão em desagrado. Isto, no fundo, é um cartão vermelho aos 5 que estão no poder. E então as pessoas que se sentem disponíveis a criar alternativas, fazem-no. Neste período conturbado que nós passamos nestes 4 anos, na vossa opinião, acha que o centro do problema reside em quê? Nas questões financeiras, nas questões das leis da União Europeia... Qual é a causa principal, do vosso ponto de vista, deste problema que nós atravessamos, da dívida e da dificuldade em pagar a dívida? Como é que vê este problema que nos afligiu estes últimos anos? Olha, se pedimos emprestados, temos que o pagar. Isto para honrar os nossos compromissos. E como temos que pagar, temos que criar uma alternativa interna em que o produto interno cresça. Porque quando há economistas que dizem a economia portuguesa está a crescer, venderam-se mais de 25 mil viaturas. Ora, o que está a crescer, no fundo, foi quem vendeu as 25 mil viaturas, que em Portugal não se produzem. Ora, a economia está a crescer para os alemães, para os franceses e para os italianos. Para Portugal não está a crescer. Se estamos a comprar cada vez mais fora, quer dizer que isto é sinal que não está a crescer. Há um poder de consumo. Isso não é sinónimo que faça que a economia está a crescer. Pode haver mais riqueza, mais confiança, não é? Exato. Ou mais crédito. Ou mais crédito. Exatamente. Acha que o país aprendeu alguma coisa com este tempo? A propósito dessa questão do crédito e dos excessos, foi dito que o português vivia acima das suas possibilidades? Olha, eu sou do período em que chegou muito dinheiro e ouvia na gíria popular, em Portugal entraram 25 milhões só neste mês. E foi quando se criou as casas de dupla garagem. A Barra e a Costa Nova, os apartamentos nasceram como as pipocas. Ora, as pessoas extravasaram aquilo que não tinham. Ora, não houve uma educação monetária antes de chegar a esses capitais. Houve muito capital que veio para criar vacarias aqui na nossa zona, vacarias, pequenas empresas de serralharia, enfim. E esse dinheiro chegou, e o que é que aconteceu? Muito dele foi desviado para bons carros e bons apartamentos. Hoje nem bons carros, os apartamentos estão por pagar e as oficinas não existem. E o país aprendeu alguma coisa? Penso que não aprendeu. Penso que não aprendeu. E isso é uma questão de atitude, enquanto povo, que temos que melhorar e muito. As questões de Aveiro, o que é que há de importante que gostasse de trazer a esta campanha, ao debate? Olha, Aveiro é uma cidade ao qual eu pertenço. Neste caso é um distrito, não é? Neste caso é distrito. Temos uma costa fortíssima e totalmente abandonada. Para um desenvolvimento de piscícola, que está totalmente desnudo, podia ser um potencial expoente para começarmos a lançar a nossa economia local. Temos a bacia do Baixo Boga. Quem lá for visitar, os salgueiros estão todos tombados, há canais que já são intransitáveis. E isso para a produção piscícola, como vem tanta gente fora, em busca do meixão, que são em guia bebê, não é? Como devem saber, a um preço exorbitante. Ora, só isto é uma oportunidade de negócio. E nós não estamos a criar... Estou a dar esse pequeno exemplo, como podia dar do sal, e outras derivados da ria, que temos potencial para desenvolver e temos só para turista ver. Não começámos por aqui, se calhar deveríamos ter começado. O eleitorado é muito sensível aos rostos, às figuras que aparecem a dar a cara pelos movimentos. O Nelson Santos, o que é que nos poderia dizer em 30 segundos sobre a sua própria figura? O que é que faz de profissão? Já sabemos que é de Aveiro. Eu sou da freguesia de Cacia. A minha naturalidade é sul-africana, sou filho de pais imigrantes, obviamente, operário fabril, com orgulho, faço com que o país cresça com o meu trabalho, pai, sou um bom marido, só melhor pode dizer, não é? Um grande regionalista, luto por tudo o que é útil e essencial à minha região. Que não é muito bairrista, pois não? Que não é bairrista. A minha região, nomeadamente Cacia, freguesia, cresceu graças ao aparecimento da Portucel, a fábrica produtora de papel, que, por não ter mão de obra suficiente, foi recebendo, e muito bem, pessoas de outros sítios do país, nomeadamente Mar Canadeses, Baião, Distrito do Porto Norte, Viana, Leiria, e hoje somos uma micro... multiculturalidade ali na zona de Cacia, mas é o que está, somos todos nacionais, somos todos portugueses e estamos a lutar por aquilo que é nosso também. E os seus conterrâneos reconhecem-no enquanto candidato do PNR? Sim, alguns sim. O agradecimento, Nelson Santos, por esta meia hora de conversa. Voltamos daqui a pouco. Muito com obrigado. Um novo convidado.